sabem a experiência. Eu vim lá do norte em busca de solução. Aqui só encontrei os bichos da cara preta querendo me prender, me dando tanta pancada e me prendendo. Quando lá cheguei, tive que me defender, mas não adiantou, por isso que eu fui. É, Lou Frank, Rebi, Lou Marcelecon, Lou Frank, Lou Afrai, Lou Frank. Estou desempregado, já tô rouco, sem dinheiro e sem dormir. Tem lugar tão ruim, não posso viver assim. O bicho da cara preta vem logo em cima de mim. Tentei explicar a situação, ele logo disseram não. Lugar de trabalhador é na prisão, não faça isso comigo não. Oi, fala fã, prefã, deleu ré, do ré. Mil leucais, do ré, do lobré. Sobre, sobre, sobre, olha só. Sobre, Javier. Sobre, Javier. Sobre, Javier. Do, trivê, a do, a livre, a de culopá, terro. Sobre, no raio. Estou desempregado, sem dinheiro e sem dormir. Tem lugar tão ruim, não posso viver assim. Bicho da cara preta vem logo em cima de mim. Tentei explicar a situação, e logo disseram não. Lugar de trabalhador é na prisão, não faça isso comigo não. Do lado do sertão em busca de solução, mas aqui só encontrei o bicho da cara preta querendo me prender, me dando tanta pancada e me prendendo. Quando lá cheguei, me tornei um vagabundo mesmo sem querer. Antes me acabei. Do lofá, do legal, do lofá, pulou, até vou encher. Eu tô ficando rouco, vai estragar tudo. Bó, bó, e, tó, e, ló, lá, li, lé, pó, do, mé, li, pó, do, bé, nó, e, olé, ló, abá. Do lefá, a minha experiência, e lofá. Olha o pé que tem ali pra... Caralho, esse negócio aqui me atrapalhou tudo. Pra nada bom, cara, pra nada bom. Tá muito cedo pra dar risada. Tá muito cedo.